el begitu riang menikmati keindahannya alam bertambah indah lagi jikalau hujan turun tumbuhan pun menghijau burung-burung berterbangan seandainya hujan tidak akan tiba kemungkinan kemarau kan menjelma insan kan derita alam turut merana tumbuhan pun berduka menanti hujan tiba setiap detik dan setiap masa Makhluk yang di bumi meranalah kita semua menanti Apakah nikmatnya jikalau hujan nikmat yang diberikan oleh Tuhan di takdir dunia ini tiada hujan lagi apakah yang terjadi makhluk yang di bumi meranalah kita semua menanti Beranalah kita semua menanti Oh, beranalah kita semua menanti mana di kota jeung di desa badminton keur suka-suka ngalipur mana sungkawa di Ismet karena net nyangsang di lo apung-apungan backhand kamulang kencang eta ari perhand tok balentok kana carang Badminton di mana-mana di kota jeung di desa badminton kesuka-suka ngalikur mana sungkawa di lo kananen nyangsang di Ismet apung-apungan backhand kabelah kencang eta ari forehand tong peletok kana tarang Mang Ian, Mang Ani bulan cik kurang latihan kada latihan leles ye Mang Ani eh ari sagala teh cik atuh kok aya ya reken aya naon kok mah teh mang duka Robinho duka Robinson surga mebo nya mang nya angga tuh Kana net nyangsang di lo apung-apungan backhand kabelah kencang eta ari forehand tok baletok kana sarang badminton di mana mana, di kota yang di desa. Badminton tersuka-suka, nyalikur mana sungkawa. Ismen kanarek nyangsang di lom abung-abungan backhand kabelah kencang eta ari forehand tok baletok kana tarang. Cintaku hanya untukmu. Walau dibujuk, walau digoda, cintaku tiada patah. Al estilo del grupo Génesis, dedicamos a Huancayo, Mukiaoyo, Tarma y todo el Perú. La rosa blanca tiene sus hojas y sus espinas, me hacen doler. Así lo mismo, hoy paisanita, tus acciones me hacen llorar, tus acciones me hacen llorar. Ayer te he visto como una rosa de tu hermosura, me enamoré. Ahora te veo con un y otro, por la lisura te dejaré, por la lisura te dejaré. Para la familia Lozano Ramos. Que se acabe, que se acabe de una vez. Esa pena que yo llevo con marcharte se acabará, con marcharte se acabará. Si estaba la mañana cuando yo empecé a quererte, en aquella cordillera te de dejar un recuerdo, en aquella cordillera te de dejar un recuerdo. Cuatro lindas florecillas, en ella estará mi nombre. Cuatro lindas florecillas, en ella estará mi nombre. Y nos vamos a Cusco, Arequipa, Ancash. Thank you. alangkah gembiranya jika kau selalu bersamaku. Hilanglah segala duka yang terkandung di kalbu. Bilakah agaknya kita akan hidup bersama? Kita akan hidup bersama. Lihatlah nun jauh di sana, burung terbangan. Alangkah indahnya suasana, bunga pun turut berkembang. Alangkah indahnya suasana. Tak bermega, lautan pun tak bergelora. Hati senang tak terkira, memandang alam semesta. Alangkah indahnya suasana. Que não quer ver. Se você escuta e diz que não ouviu, ou você se joga na fogueira, ou então vê se para com essa cera, vai sair sem parar. Se o azul é escuro e você vê vermelho, se no mato tem cobra, você vê coelho, ou você se joga na fogueira, ou então vê se para com essa cera, vai sair sem parar. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Enquanto você tá indo, eu já fui e já voltei. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Enquanto você tá indo, eu já fui e já voltei. Já voltei. Já voltei. Não quer ver. Se você escuta e diz que não ouviu, ou você se joga na fogueira, ou então vê se para com essa cera, vai saindo sem parar. Se o azul é escuro e você vê vermelho, se no mato tem cobra, você vê coelho, ou você se joga na fogueira, ou então vê se para com essa cera, vai saindo sem parar. Ou você se joga na fogueira, ou então vê se para com essa cera, vai saindo sem parar. Ou você se joga na fogueira, ou então vê se para com essa cera, vai saindo sem parar. Thank you. just waiting to get at you. Jungle Jim, what's his name? Yeah. Martin, 내게 등장 먼저 Martin, 내게

que yo voy a subir y usted va a bajar con los zapatos de Changote, que el Changote mi changota. Changoteita o matará y va a valúa allí. Padre mío se arrastrará y padre mío a él. Padre mío se arrastrará, ayúdanos en nombre de Dios. Padre mío, pero que sea de corazón. Padre mío, Calácero. te volveré. Ay, mamá, huichuarca.